Deus, eis aqui minha prece, cantando esta canção. Sei que estás escutando a minha oração. Oro pra que o homem entenda que tu és a salvação. Eu oro pra que ele saia da sua escravidão. Deus, eu sei que no homem o pecado se multiplicou. Já no início da vida a maldade se apoderou. Ele não quer nem saber do seu erro a cometer. Deus, que haja tempo pra ele então se arrepender. Senhor, esse mundo sem rumo que não tem mais paz, a cada vez se aprofunda mais no abismo da escuridão. Aquele que então quer se decidir, mudar de vida para ser feliz, colocando Jesus e não a maldade no seu coração. No abismo da escuridão, perdão pra aquele que então quer se decidir, mudar de vida para ser feliz, colocando Jesus.